cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Lá cima o castelo, há de tudo à venda. Diga-me, ó menina, se a Anaguá tem renda. Se a Anaguá tem renda, mas deixai a tere. O que você queira e era na água verde. Já não há, não há, já não pode haver. Tinha na caneca para gente boar. Para gente boar e para gente pagar. Já não há, não há, quem mande deitar. Lá cima o castelo se vende em palitos. Diga-me, ó menina, se a Anaguá tem bico. Se a Anaguá tem bicos, mas deixai a tere. O que você queira e era na água verde. Já não há, não há, já não pode haver. Vinho na caneca para gente boar. Para gente boar, para gente pagar. Já não há, não há, quem manda deitar. Fazem cá se tocam no FM da Boa Nova e vamos cumprindo aquilo que vamos prometendo. Nós tínhamos dito que iríamos estar uma vez mais, e a propósito de outros discos, com alguém que, não sendo um natural português, escolhe o nosso país recentemente para viver. E a língua, enfim, que nos une muito por via do português, precisamente, ainda com o seu sotaque, com o tom brasileiro. É o caso, uma vez mais, hoje, de Mariano Marovato. Não é a primeira vez que isso acontece com autores que, enfim, vão vivendo no nosso país. E, se bem se recordam, enfim, também estamos a falar que em 10 anos, uma década deste programa, é natural que já tivéssemos tido aqui outros ensaios idênticos. E a verdade é que também temos algumas perguntas idênticas que fizemos na altura para outros autores. Enfim, para saber também um pouco do que vai ser da colaboração entre Portugal e Brasil. Pois hoje, então, por via do álbum Selvagem, que é o terceiro de Mariano Marovato, que vamos então falar sobre este trabalho, todo ele acompanhado em português, de letras que algumas têm já, enfim, bastantes anos. Mas vamos deixar que seja o próprio Mariano a falar sobre isso. E, naturalmente, desejar-lhe as boas-vindas aqui a Oliveira Hospital, ainda que virtualmente, uma vez estamos a falar ao telefone. Bem-vindo, então. Oh, muito obrigado. Mariano, pois é precisamente por aí que íamos. Falámos há pouco que este seu Selvagem, tem muito a ver, pela via da palavra, tem letras, algumas com já, enfim, mais de meio século, não é? A criação deste disco, o que é que achou mais importante para chegar a estas músicas que estão aqui revertidas em CD? Olha, o mais importante da escolha desse repertório do disco foi justamente buscar temas, vamos dizer, folclóricos, inerentes da cultura musical lusófona brasileira e portuguesa, que não passassem pela evolução normatizada da história das duas nações, da musicalidade das duas nações, né? Porque sempre que a gente pensa em música brasileira, a música tradicional brasileira é o samba, em Portugal a música tradicional é o fado. E a gente sabe muito bem que, para além do litoral dos dois países, né, que samba, tanto samba quanto fado foram criados no litoral, né, perto do Oceano Atlântico, uhum, próximos, né, o que divide os dois países, na verdade, tem muita coisa para o interior do país, né, dos dois países. Então, o repertório do Selvagem é, por acaso, feito de canções do Nordeste do Brasil e do Norte de Portugal. E sim, são canções que eu posso dizer que foram mais ou menos esquecidas por essa memória musical, mas elas sempre estiveram ali, as pessoas desses lugares cantam essas canções, mas foram não cooptadas pelo sistema do consumo da música. Uhum. E eu acho que a ideia é justamente trazer isso para um outro lugar, não transformando isso num objeto de consumo, até porque a indústria musical hoje em dia não se compara à indústria musical de 20 anos atrás, quando se realmente fazia dinheiro com isso. Exato. Mas trazer isso como se fosse uma novidade, uma releitura não caricata disso, uma releitura para mostrar para as pessoas como essas canções podem ser úteis e atuais para os nossos ouvidos. Com alguém que nasceu, curiosamente, no dia das mentiras, não é? Em 1982, e que nasceu no Rio de Janeiro. Portanto, há pouco falou que vem buscar ao interior do Brasil e ao norte de Portugal. Enfim, zonas que não lhe eram, em princípio, familiares. Chegar a elas foi fácil. E temos com isto também dizer que o Mariano, para além da música, o seu primeiro álbum é de 2010, tem agora 6 anos, não é? 7 anos, irá fazer 7 anos, e está em Portugal há cerca de um, mas antes disso já foi andando também pela escrita. Portanto, é um bocado pela questão da literatura que foi chegando a estas letras? Olha, a literatura sempre caminhou paralelamente e, por acaso, quer dizer, por acaso, acho que sempre foi uma paixão minha. Eu sempre estudei, enfim, fiz 12 anos de universidade, juntando doutorado e mestrado e graduação, sempre estudei literatura de língua portuguesa. E a literatura sempre foi uma paixão e acho que a literatura é muito mais próxima entre os dois países do que a música, por exemplo. Mas a escolha de ser canções do Nordeste, do Brasil, do Norte de Portugal, são até bastante familiares por conta da minha ancestralidade. Minha avó paterna nasceu em Pernambuco e morei em criança quando era entre os 8 e os 12 anos, eu morei em Alagoas, que é um estado, enfim, faz fronteira com Pernambuco e conheço bastante aquela região. E quanto ao norte de Portugal, como todos os imigrantes portugueses que foram para o Rio de Janeiro no início do século XX, que é o caso dos meus bisavós, quase todos, provavelmente 6 dos 8 bisavós que eu tenho, todos vieram do norte de Portugal, de Trás-os-Montes, né? Enfim, assim como foram os italianos e os japoneses para São Paulo, os alemães e os poloneses para o sul do Brasil, os portugueses teve essa nova leva de imigrantes para o Brasil, como vocês devem saber talvez melhor do que eu, na história de Portugal. Exato. O que julgo ler também foi, devido também do seu estudo, dá de repente com trabalhos do Michel Giacometti, portanto do Fernando Lopes Graça, e não só, também no caso do Brasil, um trabalho que na altura era secretário de Estado da Cultura do Governo em São Paulo, o Mário de Andrade. Sim, de algum modo decalcam em estilo a maneira de fazer. E é nesse processo também que de facto está com estas letras, algumas já com mais de 50 anos, não é? Porque o Mário de Andrade é uma pessoa muito presente na minha formação, né? Por conta da literatura, Mário de Andrade, não sei se os portugueses sabem, ele foi o grande escritor, polígrafo, modernista do Brasil, né? Ele praticamente inventou o que seria o Brasil no século XX, de São Paulo, e ele era muito conectado às pessoas ricas de São Paulo. Enfim, essas pesquisas que eu fiz dessas canções vieram dessa pesquisa que ele enviou ao Nordeste do Brasil em 1938, quando ele era secretário de Cultura do Estado de São Paulo, porque ele tinha essa, já tinha essa visão de que se não fosse gravado esses temas, que eu escolhi 4 para o disco, mas enfim, existem mais de 100 horas de gravação do que foi feito no Nordeste do Brasil, se não fossem gravados, esses temas seriam perdidos. Então o Mário de Andrade é uma espécie de primeiro etnomusicólogo brasileiro, né? E para você ver como o Brasil é tão perto e tão distante de Portugal, as recolhas do Jacomete, que também é esse grande primeiro nome da etnomusicologia portuguesa, né? Eu descobri por conta do acervo do Smithsonian Folkways, que é um acervo fonográfico gigantesco dos Estados Unidos, que eu conheci via internet, né? Eu estava a pesquisar canções indígenas brasileiras e, de repente, me dei conta das canções portuguesas folclóricas, e imensos discos de recolhas feitas pelo Jacomete estavam lá, e isso nunca tinha chegado ao Brasil, pelo menos. Então, a partir desse momento, eu comecei a procurar os autores portugueses que lidavam com Jacomete, tanto em livros como outros etnomusicólogos que vieram após o Jacomete. Mas a maioria das recolhas que eu escolhi para o disco foram dessas primeiras gravações da década de 50 e 60 que Jacomete fez. E, enfim, eu sei que existem muitas outras coisas. A etnomusicologia, a etnografia se desdobrou mil vezes no século XX. Enfim, já estamos no ano 17 do século XXI. Esses são dois autores basilares dos dois países, né? Eu não sei se às vezes comento algum deslize com os etnomusicólogos quando eu falo sobre Jacomete. Eu sei que muita gente já refuta as teses de Jacomete. Exatamente. E sei que muita gente refuta as coisas que o Mário de Andrade pesquisava, a metodologia dele, a ideologia dele sobre o Brasil. Não é consensual, pronto, aí podemos dizê-lo. Mas hoje em dia, até há trabalhos bastante recentes, também de quem não gosta do termo, mas eu reporto-me sempre aqui ao trabalho que é feito pelo projeto A Música Portuguesa a Gostar dela Própria. Exatamente, aí está, pronto, um conjunto de situações que fazem mostrar às pessoas o que existe. Marquei para Portugal, tomei a volta, passei no Maranhão. Embarquei para Portugal, tomei a volta, passei no Maranhão. Só fui porque não sabia, quase que morria no barco alemão. Só fui porque não sabia, quase que morria no barco alemão. Embarquei para Portugal, tomei a volta, passei no Maranhão. Embarquei para Portugal, tomei a volta, passei no Maranhão. Só fui porque não sabia, quase que morria no barco alemão. Só fui porque não sabia, quase que morria no barco alemão. Embarquei para Portugal, tomei a volta, passei no Maranhão. Embarquei para Portugal, tomei a volta, passei no Maranhão. Só fui porque não sabia, quase que morria no barco alemão. Só fui porque não sabia, quase que morria no barco alemão. Embarquei para Portugal, tomei a volta, passei no Maranhão. Embarquei para Portugal, tomei a volta, passei no Maranhão. Só fui porque não sabia, quase que morria no barco alemão. Só fui porque não sabia, quase que morria no barco alemão. E eu é por aqui, porque num dos seus temas, precisamente embarquei para Portugal, começa aqui a fazer a travessia. Vou ter aqui o ponto de ligação para os mais distraídos, que não queiram até procurar o livrinho, que está também junto ao disco. Aqui é o conselho de todos que venham a ver. Mas os mais distraídos, ou até mais preguiçosos, de repente, aqui a meio do disco, mostra que há um ponto de união, precisamente por via desse embarquei para Portugal. Hoje em dia, tem a noção uma vez que este disco já foi lançado, vai ser lançado em Portugal dentro de dias, mas já foi lançado no Brasil, portanto, por via de uma editora que, tanto, que já teve a oportunidade de o ter à venda, não é? Mas tem a percepção que, de algum modo, está também a criar aqui, quer dizer, ajudar a alimentar a memória coletiva de ambos os países. Sim, sim, sim. Eu acho que o objetivo do disco, como eu disse, é alimentar esse nicho, né? É justamente aproximar. Agora, vivendo em Portugal, eu estou tentando entender como funciona o conceito desse disco aqui. No Brasil, eu tenho plena consciência, como eu disse antes, o Brasil é uma ilha, né? Nós somos os maiores falantes de português do mundo, somos 200 milhões de falantes. Por conta do Brasil, o português é a terceira língua mais falada no Ocidente, mas, ao mesmo tempo, nós somos uma ilha porque, do lado esquerdo, né, no oriente do Brasil, existe a floresta amazônica e os Andes que nos separam dos outros países latino-americanos, e a gente fica esse gigante imenso isolado, e do lado direito tem o Oceano Atlântico. E parece que o tempo todo a gente só está tentando se conectar com o Hemisfério Norte, com os Estados Unidos ali o tempo todo, procurando uma espécie de espelho naquilo, quando na verdade nós não olhamos nem para os nossos vizinhos, nem para as nossas origens, né? E eu acho que a nossa maior riqueza está sempre escondida em nome de outras riquezas de interesses que não fazem parte dessa, como eu posso dizer, dessa comunhão necessária que o Brasil gosta muito de perder, né? É incrível a quantidade de autores e cantores portugueses que eu descubro e penso, mas como isso não chegou aos ouvidos brasileiros, né? E como Portugal conhece a música brasileira de forma tão detalhada e apaixonada como se fosse um brasileiro, né? Engraçado. Olha, enfim, eu deixei-o seguir porque, enfim, acho que fez uma leitura muito interessante, que aliás tinha aqui para lhe fazer essa pergunta, porque já fiz a outros seus compatriotas, que de facto dá a ideia que nós portugueses somos muito mais receptivos àquilo que é feito no Brasil do que o inverso, não é? Acontece na América Latina, os argentinos conhecem música brasileira maravilhosamente, os uruguaios, os colombianos, enfim. Roberto Carlos é um grande evento na América Latina, e assim como em Portugal, creio eu. Um dos exemplos, né? E Caetano Veloso, etc. Mas, enfim, o brasileiro não conhece Zeca Afonso, o brasileiro não conhece Antônio Variações, o brasileiro não conhece o rock português que surgiu nos anos 80. O brasileiro conhece a Amália Rodrigues porque ouve falar da Amália Rodrigues. A Carminho vai lá cantar com o Chico Buarque, mas ao mesmo tempo perde-se um elo enorme do que é o fado entre a Amália e Carminho, por exemplo. O que vive no Brasil é o português mais famoso que canta, porque está sempre nos programas de televisão. Sim, hoje em dia, basicamente, enfim, essa abertura passa muito por Carminho e mais até por o António Zambujo, ou como se dizer. Portanto, o Zambujo, por exemplo, é amigo de vários cantores brasileiros, mas fica dentro do nicho dos cantores, não chega realmente ao público. Pois. Não sei se não é interesse dos médios brasileiros. Entre os seus pares, não é? Que são conhecidos, mas fora disso... Sim, é exatamente por aí. E, enfim, existem várias figuras-chave da música portuguesa que têm total conexão com o Brasil, que enriqueceriam muitíssimo os ouvidos e a música brasileira. E, enfim, espero estar contribuindo de alguma forma, abrindo mais um túnel, estendendo mais uma ponte entre os dois países com esse projeto, com esse disco. Cinco, seis. isso traz-nos aqui à pergunta que podia ter sido a primeira, mas não foi. Porquê Selvagem? Então, o Selvagem tem justamente a ver com essa coisa dos temas não terem sido catequizados pela música como nós conhecemos, né? Selvagem é tudo aquilo que foge à civilização, né? O Selvagem escolhe fugir do homem civilizado. É uma questão, enfim, né, que está na literatura europeia desde... Oh, meu Deus. Eu ia falar Montesquieu, mas Montesquieu é o homem da Revolução Francesa. Desde Montaigne, né? Os tupis foram na corte francesa e começa toda essa discussão do homem selvagem, por que ele não quer se misturar aos civilizados, e tem toda a crítica do homem selvagem falando como é que esse jovem menino é esse rei francês e como é que vocês submetem a ele, esse tipo de coisa. Então o selvagem é sempre o que foge da civilização. Eu acho que esse disco, tanto a escolha desses temas, que na verdade são temas simplíssimos, são apenas canções, né? A gente faz uma volta imensa para falar do conceito do disco e são apenas canções que as pessoas cantam. Mas o disco, não só pelo conteúdo que foge à coisa do folclore como nós conhecemos, mas também pelo jeito que ele foi gravado, o Selvagem também é mais para evitar qualquer tipo de rótulo, eu acho. É um disco rebelde, vamos dizer assim. Ora, acho que é mais ou menos por aí. Para, enfim, para os nossos mais utentes e também aqueles que naturalmente têm mais busca de querer saber, eu aconselho, na nossa página está um link para maravato.org /selvagem, onde terão mais informações. Levanta-te, mineta do doce dormir. Que está o pobre à porta num lindo pedir. Dá-lhe do teu pão e dá-lhe do teu vinho. Levanta-te, mineta, ensina-lhe o caminho. E a jornada é longe, estou cheia de andar. E já espiei a roca, quero me voltar. Estamos a passar aqui mais de metade da nossa conversa e chegamos aqui à fase dos desafios. Eu não lhe disse em pré-anunciação, mas a verdade é que para quem se estreia na Boa Nova, como é o caso do Mariano, temos 3 desafios. Está disponível para eles? Vamos lá. Vamos a isso. Ora, o primeiro é este. Imagino, até porque percebi que está atento à música portuguesa, imagino que vem aqui então à Serra da Estrela fazer um concerto aqui em Oliveira do Hospital e lhe dizem: traga consigo 2 bandas ou 2 autores portugueses. Quem é que o Mariano iria convidar? Bastante óbvia para os ouvidos portugueses, mas foi uma grande descoberta para quem nunca tinha ouvido falar, que são, por exemplo, os Heróis do Mar. O primeiro dia que eu cheguei em Portugal para viver aqui, tocou Paixão nas rádios, uhum. E eu entendi, mas caramba, esse refrão é maravilhoso. E aí vem mais ou menos a pergunta: por que o Brasil não conhece essa canção, conhece essa banda? Então vamos escolher os Heróis do Mar. Uhum. E deixa eu ver quem seria o segundo. De onde saíram várias bandas por via dos Heróis do Mar, sim, não é? Portanto... Sim, é o Pedro, do Heróis do Mar, é uma figura-chave da música portuguesa. Fez o Madre Deus, produziu o próprio Antônio Variações, produziu o Neladeiras, né? Depois eu fui descobrindo as ramificações da coisa. Deixa eu ver outra coisa. Olha, posso colocar também aí nessa escolha, posso colocar uma descoberta recente da música instrumental portuguesa, que é o Norberto Lobo. Norberto Lobo, muito bem. Que eu acho um grande guitarrista. Muito bem. Que poderia estar também pelo Brasil e não está por... Enfim, daqui a pouco deve estar, espero. Thank you. Ora, o outro desafio agora vem alguém da cena internacional, por exemplo, pode ser brasileiro, e que chegando a Portugal diz: eu não quero prescindir de ter no meu concerto a participação do Mariano. Ora, de onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Nossa, mas isso aí é de uma falta de humildade pensar nisso. Deixa eu pensar. Quem poderia me convidar para um concerto? Caramba! Internacional? Sim, internacional. Olha, essa pergunta é muito maldosa. Deixa eu pensar em ídolos, né? Então, pessoas... então espero pela terceira. É, porque eu penso em pessoas maravilhosas e eu, do lado dessas pessoas, realmente falando, passar uma vergonha. Mas, não sei, em vez de, pode ser conversar com pessoas, que eu gostaria muito de trocar uma ideia sobre música, seria mais fácil do que fazer um concerto. Por exemplo, gostaria muito, até porque eu acabei de voltar de lá, conversar do país dela, conversar com a Björk, por exemplo. Björk, islandesa. Sim, e as questões musicais dela transcende muito as fronteiras e ao mesmo tempo fala tanto do próprio terra natal, e isso me comove bastante nessa altura também, porque ser universal e regional ao mesmo tempo é um trabalho seríssimo e poucos conseguem atingir esse meio termo de uma forma tão, tão perfeita como ela, eu acho. Björk. Agora vamos ao terceiro e último desafio. Sim. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor português, e que pedem ao Mariano que faça uma versão de um tema dessa banda ou desse autor para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem eu gostaria de homenagear e com que tema aqui o faria? Pode repetir a Paixão de Heróis do Mar, ou a gente tem que escolher outro? Não, pode ser, muito bem. Seria Os Heróis do Mar com o Paixão. Então ótimo, seria isso. Muito bem, está escolhido. Enfim, já estamos aqui a falar com o Mariano Marovato, a propósito de Salvagem, já falámos de vários aspectos, e agora há aqui dois que não queria deixar de ir embora sem falarmos. Um dos músicos que vem a convidar para este disco, que curiosamente foi gravado, ou que julgo saber, no Rio de Janeiro, portanto, entre meados de 2015 e meados de 2016. E o outro, a última pergunta, é ter a noção de qual é a recepção que espera do povo português a este seu disco. Primeira pergunta, falar sobre os músicos do disco, né? Exatamente. Bom, o disco é muito simples, sou apenas eu, o Pedro Sá, guitarrista, e a artista japonesa Ami Yamasaki. É um disco muito simples, na verdade. Ele é todo mono, não foi feito em estéreo. O Pedro, eu escolhi o Pedro justamente por toda a bagagem que ele tem no Brasil chama-se violonista, né? Mas guitarrista de violonista. As principais influências do Pedro, que é meu amigo há duas décadas já, grande amigo meu, ele desde criança, quando começou a tocar guitarra, ele resolveu tocar tudo que João Gilberto tocava e tudo que Jimi Hendrix tocava. Então, eu acho que ele é um guitarrista extremamente completo, por poder fazer barulhos tão estridente como Jimi Hendrix e ser tão contido e respeitar tanto os silêncios como o João Gilberto, né? E durante nas últimas décadas ele é o grande braço direito de Caetano Veloso, por exemplo, né? Pedro é um dos maiores guitarristas do Brasil, sem dúvida, e é um privilégio ser amigo dele e acompanhar esse talento de perto, e não tinha outra opção no seu Pedro ali perto de mim no Rio de Janeiro para fazer esse disco que entendesse justamente todo esse conceito que a gente conversou aqui hoje. Já a Ami Yamasaki eu conheci em Tóquio mesmo. Uma vez eu fui para o Japão, passei um mês passando pelo Japão e conheci ela no Festival de Música Experimental Japonesa. Uhum. E vi uma performance dela fazendo esses sons que ela faz, que estão no presente em duas faixas do disco, que são maravilhosos, que poderiam ser ruídos insuportáveis, mas ela também tem esse cuidado com a simplicidade, com o silêncio e o respeito aos espaços e onde inserir o canto específico dela. Então eu perguntei para a Amy se ela poderia enviar, depois já no Brasil, se ela poderia enviar do Japão esses ruídos, e tem uma faixa do disco que ela canta que chama Chamada de Aricuri, que é um tema indígena de Pernambuco, nordeste do Brasil. Eu falei, Ami, eu sei que você nunca veio pro Brasil, mas imagina que você fosse todos os pássaros de Pernambuco que você nunca viu e que não existem. Então, faça o barulho dessa revoada de pássaros, e é justamente isso que ela faz nessa faixa, e é inacreditável. De repente parece que estamos no meio de um sonho, de um pesadelo estranhíssimo com índios brasileiros e pássaros brasileiros cantando em japonês. É uma coisa um tanto quanto mágica. Vê que bonito da onde vem, vê que bonito da onde vem. Eu venho do mundo vem. Vê que bonito da onde vem, eu venho do mundo vem. Vê que bonito da onde vem. sobre a recepção do disco em Portugal. Olha, eu vou dizer que até agora, né, estamos há poucos dias do lançamento, tem sido surpreendente. Eu acho que os portugueses, como a gente conversou antes, estão sempre muito mais abertos a escutar o que vem do Brasil, que estabelece essa ponte entre as duas culturas, que o disco caiu em ouvidos muito amorosos e cuidadosos e estudiosos sobre o assunto, né? Eu acho que a sua entrevista, por exemplo, foi maravilhosa. De entender o que o disco propõe muito mais do que ele não propõe, né? No Brasil, muitas pessoas não entenderam muito o conceito porque justamente estava fugindo, estava sendo selvagem o disco, né? Estava fugindo do padrão que os jornalistas estão acostumados, eu não sei. Mas aqui está sendo realmente um espetáculo isso. Estou muito, muito feliz da recepção do Selvagem aqui. E estamos só começando. Daqui a pouco temos alguns concertos marcados e vão no www.marovato.org e lá estarão as datas em breve para março, provavelmente. Começaremos algumas coisas por aqui. Eu depois tinha aqui uma última espécie de provocação, mas eu queria, enfim, mesmo para terminarmos. Sim. Há algum tempo atrás falámos aqui com o Pierre Aderne, que depois veio até gravar na JUC para a RTP2 um trabalho com vários músicos em Portugal que ele foi descobrindo e que, com quem foi se ligando e criou um trabalho muito interessante. E a verdade é que, no seu caso, por sua vez, já tem um histórico no Brasil com um programa que eu julgo que se chama Segue o Som, não é? Sim, sim, e que teve no ar de 2009 a 2016. Portanto, sim. E que tem muito a ver também com música, quer com a escrita, assim. Ora, chegado a Portugal, surpreenderia-se o canal público de televisão? Porque sim, acho que esse também tem mais essa obrigação. O viesse a convidar a si, eventualmente, novamente, o Pierre Aderne, para fazer algo semelhante aqui no nosso país? Se me convidasse, eu aceitaria? Uhum. Logicamente que sim, eu acho que a experiência que eu tive no Segue o Som no Brasil, que também era um canal público na TV Brasil, foi enriquecedora, porque eu podia escrever sobre música a partir do universo dos convidados e a partir do meu universo e sem qualquer tipo de censura. Então, eu acho que sim, eu acho que, poxa, seria um grande prazer entender o público português e conhecer o público, porque uma coisa que a televisão brasileira faz, que não, acho que a televisão mundial faz, é não valorizar tanto a inteligência do telespectador, sabe? Eu acho que o telespectador é muito mais inteligente do que os jornais e que os programas pretendem que ele exatamente seja. Do que querem então, vender, né? Tratar o ouvinte, o telespectador, como igual, acho que é a coisa que deve ser feita sempre, isso que a gente buscava no Segue o Som. E a resposta do público era maravilhosa, sabe? Era surpreendente também, as pessoas davam dicas e corrigiam coisas e completavam. E quando eu não entendi, eu falava, poxa, isso eu não sabia, que maravilha, vou procurar tudo sobre esse artista específico que falava lá, enfim. E, poxa, se uma oportunidade dessa em Portugal seria maravilhoso. Já estou tendo essa resposta incrível sobre o disco. Imagina sobre o assunto música em geral, como seria isso. Eu acho que seria fantástico. Está feito o repto. Ora bem, Mariano, agradecer-lhe naturalmente a disponibilidade que teve para connosco, para com a Rádio Boa Nova, para falarmos desse seu Selvagem e esticarmos algo mais. E vamos estar atentos, vamos de vez em quando, se não se importar, bater-lhe à porta a saber o que é que anda a fazer, na esperança de mais trabalhos e podemos divulgá-lo aqui, junto dos ouvintes aqui dessa zona do país. Poxa, fique à vontade, será um prazer recebê-los mais uma vez. Muito obrigado pela belíssima entrevista. Muito obrigado. Obrigado, nós. Minha mãe me dê dinheiro, eu vou comprar um cinturão. Ah, se a vida é boa, vou andar mais lampião.